livre, puxa, me tá. Decolada 29, deixando o controle de 935, boa viagem. 935, obrigado, agora 954, é a volta. É. Salvador, Bruno 754, decola Fuca, boa tarde. Faltam 3. Três, nove, zero, Fuca, 754. Bom, no 806, na Pro de Aracaju. Na Pro de Aracaju, bom, no 806. O Janai 6315, complexo não, ELS, torre 1-9, decimal 6. 6, ligado. Controle, está passando no seu direito. Para o controle. É o Papa Tango, Vista Linha de Vez, todo mundo está apresentando com a rotatória da presença. Foi rotatória. Boa rotatória, Vista Linha de Vez. 2, ligado. Após o azul, está autorizado o push. Agora o azul inicial vai. Está livre até o ponto de espera, estou em 186, 1012. Senhor, identificação, autorizado de chegada a monte, desça para 4 mil pés, altímetro no 013, vigilante. Bom, no 697, desça para 3 mil pés, ajuste no 013. 3 mil pés, 13, renota. Passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 12545, alterno 2685, boa viagem. Recife 2545, alterno 2685, obrigado e até já, super bem. Sonde 5573, assinado a volume 573, mais um 4289, chama o P1 7286, na porta. Falcon 17, pista de Juliette. Pista de Juliette, chame Torre, 1086, bom pouso. Torre, 1086, bom trabalho, Juliette. Vou no 1907, desça para 2000, informa o localizador. 2000, informa o localizador, 1907. E Juliette, após Porto Alegre. Juliette, 10, obrigado. 1007. Vou parar final 3107, dá pra gente autorizar encurtar, senhor? Confirme. Dá pra gente autorizar encurtar pro Vitor e a Juliette? Autoriza encurtar. Cortando é faltar a 3 líneas de DS na 7. Autorizado, alinhar e decolar 0, vento no 50 graus com 069. Alinhar e decolar azul 4089. Pulo 924, Maceió, 350 já aprovado, mas pode. Passinho 4, passa Rio 140, chama centro, receio frequência 12545, alterna 2685, pode. Pulo 924, mas pode. Maceió, autorizado 350, volta via pelo 58, decola no zero, curva esquerda. No perfil da PUCA, Jamo, com transição Caju, 5030, no código transponder, e controle da PL 199, decimal 35. Canal MT20, boa tarde. Essa é a identificação, vou ir na proa de TAP, desça para o nível 050, ajustou o altímetro 012. Para cópia. Natal, 370, volta para o Zolo no zero, decola no zero, curva esquerda, perfil da PUCA, transição de par, 5032 transponder, controle opera 5935. Afirmo, é o 5032. Chame no 01 no fundo do contrário, puxa lá. Pode ser o lente do azul que está decolando agora da 1-0. 7, Júlio, é autorizado no 7. Este Lagoa Santa, Lagoa Santa, o rumo 09, da, o nível 100. Ok, Lagoa Santa, uma centena, Wolf 977. O Ilhéus, Whisky 1, na ponte prossegue, o Romba 09, decola no 0 com a direita, no perfil da Coral. 5571 no código transponder, controle da PR1, no 9, decimal 35. Depois passando o marcador externo. É, baixado e travado, é na 7. Azul 4089, decolado aos 538, chame controle frequência 1935. 935, vem cá. 305 para o seguinte. Ok, reposta o documento quando pronto. Parou o pushback, 305. Positivo, autorizado, descer para o 050. Controle azul 4089. 4089, contato radar, topo nível 380, perfil da EL. Da EL 380, 4089. Pouso, 697. Vitorino e Juliette, no solo aos 39, copo empate. Juliette, prezado backtrack, ingresso no site 4, ao estacionar, frequência livre. quando o Rom vai decolar? A partir da hotel ou da cabeceira? Rom 09, taxa autorizado para militar na minha escuta, reporte no hotel para cruzamento 110. Autorizado, tem tag. Conquista 200, decola no zero, com curva pela direita, perfil da Arbor, após DCP, 5051 no transponder, controle da PL1 no 9, decimal 35. Usado no 200, conforme o plano, primeira curva aqui à direita, pela saída Arbor, após Arbor, de terceira história da conquista. O transponder vai ser o 5051, chamará o controle. Após decolagem 1199-35, até o 5489. Deixa eu repetir o transponder, por favor. 5051. Confere, chame quando for para o peixe canal, trip. Para lá, para a puxa, por na mão, trip. Estação, autorizado, chegada a mar, desça para o nível 060, ajustou o tímetro no 012. Nós, autorizado o cruzamento da 110, após prossiga via Alfa e Juliette, observando o Airbus está no pushback, assim que o mesmo iniciar o tag de após, prossegue a retaguarda mesmo até o ponto de espera. Atendido o cruzamento, após via Alfa, Juliette, seguindo o Airbus, 109. Falou com o 997, pessoal. O 697. Boa tarde, bem-vindo. Dando passagem ao Bandeirantes. Ela vai seguir ao mesmo após via Alfa, Juliette, prevista portão 03. Quer seguir no Bandeirante, Alfa, Juliette, prevista 03, com a minha frente. Seguinte via esquerda para evitar a formação 6320. Autorizado. O táxi aprovado, ideal, quando for esperar a torre 118, esse bom dia, com ajuste no 012 de novo. Alfa 09, segue R2, Alfa Juliette para Índia, Alfa, novamente, até ponto de espera, lá 286 com a torre, o ajuste no 012. Espera, chama a torre 118 no 6 e o ajuste só confirmando no 02. No 693 pode prosseguir, Juliette até o portão 03. Juliette, portão 03, gol no 697. Mede o interesse do controle, o 6141 na proadora da presença. Negativo, mantém a chegada. Vai manter a chegada. Chaleme 320, desça para 3.000 pés. Ajustou o tímetro no 012. 3.012. Oxa, 6320. Mais 5 milhas de terminal de viva voadura. Gente. Azul 409, passa nível 140. Chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 125, como Recife? Azul, parcela de nós. Salvo Salvador, boa tarde, TAM 3216, tem que ter informação APA, solicitou autorização para Fortaleza. 350 já aprovado, pode falar bem. Pronto, pacote. Portal 350 aprovado, rota 19, decola no zero, curva pela esquerda, subida Momo, transição Froti, 5041 no transponder, controle Apero 199, 8935. Dado Fortaleza 350, decolada 10, curva esquerda, Momo Froti, Apero 199. 5041 é o transponder e 1935 é o controle, o TAN 32 no meio. Portão 05, tinha condições para o posicionar. Camarada 321 no meio. Autorizado. Tomada autorizada, olhar em Mati. Autorizado no lado 24, com chip de acionamento, chama o São 3805, decolada 47, chama controle 199, decimal 35. 3805, chama controle 3005, boa tarde. 141, completa aproximação, chame torre 1086, boa pouso. 1086, torre grata, espera que a pouco. Controle Salvador, boa tarde, OTAN, 3805. 3805, contrato radar super nível 360, perfil Arbor. Perfil Arbor. Sobe para 3.000, 3.000, 3.000. Chame a 3.20, desça para 2.000 pés, forma o localizador. 2.000, forma a área está pesada, 3.20. Bom, na pula, chame o táxi, 2.00. Chamada 1.000. 09, autorizado a decolagem, vista no 0, vento no 50 graus com 0.8 nós. Autorização 3805, autoridade voar, elefa 1805, contato radar, suprimiu 360, perfil Arbor. Perfil Arbor, já cheio de informado para construção, pode voar elefa. Autorizado, elefa. Grande elefa, obrigado. Fere, chame Fono 4 para posicionamento. Oceanem 141, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus com 099, Senegal no 0, 1 no 2. Livre pouso, outra, 60, 6141. Bomba 09, decolado aos 49, chame controle de frequência 1935. Gente, voe direto coral. Direto coral, 109. Bomba 09, acionado 5517. Acionei 320, continua sua aproximação, cheque transpouso, aguarde pista livre. Guarda, espera já. 7, ok? 5517. 7. Rumba 09, não recebo seu transponder. Táxi autorizado, até o ponto de espera. Seguindo o Airbus. No ponto de espera, torre 386, o ajuste é 9012. Voo na 924. Airbus, 526, desça para 4 mil pés. Positivo, agora recebo altimetria, 3 mil pés. Positivo, Rumba 09, agora recebo altimetria, cruzando 3 mil pés. Continua aproximação, aguarde pista livre. Ah, procedo é 1141, no solo a 5, no livre pista pela direita, chega o solo 1219. Solo 219, eu lembrar, 6141, você não é boa. Meia 00 49 3 horas Maceió. 49 3 horas de Maceió? É, 149, 140. Aprovado, até o ponto de espera, Índia Alfa lá, torre 1 no 8, décimo ao meio, ajuste no 0 no 2, bom voo. Obrigado, Índia Alfa, 8 no 8, bom. Uso pistão do 0, vento no 50 graus, 108 mais. Livre pouso, Oxa 63, 2 A. Solo 41, boa tarde, bem-vindo. Prossiga a via Alfa, vai após Juliette e remota 1 no 3, pessoal. Juliette, remota 1 no 3, então. Correu o gol 1 no 600, ponto 0. Tudo 600, mantém a posição. Mantendo, visual com o braço. Zero, após o pouso do Airbus Oceané, autorizado a olhar e manter. Porque a linha mantém, o menino. Anel 320 no solo 53, dividido pela direita, chame solo, frequência 1219. Euro 9, 6329. Autorizado. 3805, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1260, até 1288, boa viagem. Puxa 3805, chama 5360, 288, bom fim de semana. Controle de Salvador, 6290, autorizado. Complete aproximação, chame tu, 1086, bom pouso. 86, graças. Vi Alfa inicialmente, mantendo antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 6320. Checa minha esposa, agora de pista livre. Bom 3, 9, 4, autorizado, push de equipamento, portão 04, sentado. Autorizado, 73, trip, chame táxi. Firmo, Juliette, até a posição remota 13.6141. Juliette 13.6240, autorizado pouso pista 0, vento no 60 graus com 08 nós, Canengá 10.12. Liverpool pista 10, chinelo 62, 10. decolado 255, chama o controle de frequência 119.35. 1935. Olha o gol 600. 600, contato radar, sobre nível 370, perfil PUCA. 370, perfil PUCA. Copia. 33, Congonhas 360 aprovado, rota Bizulu 1-0, decola 1-0, curva direita. O perfil da Euleta, após ver, eu vou abrir, interceptar a via, conforme o plano, após. 50, 50, código transponder, controle opera 1-9-3-5. Da Juliette, 63 já. Mantenha. Mantenha. Só repetir o nível autorizado e a rota. Invadir, rota para o Zulu 1-0, da Euleta após bridge para interceptar o via. Correto, ponto 11. Correção, 03, sendo quanto ponto para o posicionar. O voo 1-3-3-3. Rodão, muito boa tarde. 3-9-3, 1 minuto, Galeão, 3-0 aprovado. Só mais um minutinho, prepara, Dael. Dael. Eu tenho a prova 360. Ok, só um minutinho para a atualização número 2, prepare a arbor. Boa tarde, Alexandre 62, 1-0, liberou. Bem-vindo, 6210, sucida de Alfa, mantenança Juliette. Alfa, mantenança Juliette, 6210. Nós estamos 0, vento no 50 graus com 099. Autorizado a decolagem, 3-2, 1-6. Juliette, até o mesmo.